Olá Cristina, mais uma vez, muito bom dia. Nesta quarta-feira estou no Chapitó, bem no centro de Lisboa, junto ao Castelo de São Jorge. Estou nesta grande casa que é o Chapitó. É um projeto que intervém em três áreas de formação: cultura, ação social e também a Escola Profissional de Artes e Ofícios do Espetáculo, única em Portugal. Não é assim, Teresa Ricó, presidente aqui do Chapitó? Bom dia. Felizmente ou infelizmente, eu acho que é única mesmo. Isto porque tem um peso ser único, não é? Ser único, ser única mulher palhaço, ser única. A escola ser a única na Europa, ser a única mulher, ser a única, é um peso redobrado, mas é efetivamente a única. E por isso a responsabilidade também é grande, não é? Por isso temos que ser mesmo exemplares. E tentamos sê-lo, e por isso há 28 anos que estamos a tentar ser cada vez melhores, e a qualidade não tem idade, não é? Por isso cada vez mais temos que pautar por ela, temos que ser realmente uma escola de elite para trabalharmos para o público em geral, não é? E este ano, eu sei que acabam de ganhar um prémio muito especial, o prémio Gulbenkian Beneficência 2009, um prémio com grande importância para o Chapitó. É, sem dúvida, quer dizer, é naturalmente que qualquer trabalho que seja reconhecido tem importância para nos estimular, não é? A crescer e a não desistir de continuar, ainda não chegámos à Lua, por isso ainda está a ver o trajeto que nós temos ainda para fazer. Por isso, todo o estímulo que venha de fora é bem-vindo e é muito importante, porque é um trabalho árduo, não é? Este trabalho da ação social, integrando a cultura e a escola, é uma grande tensão, não é? Educação, cultura, equilíbrio social, é qualquer coisa que é realmente muito, é muito pesado, exige muita concentração, muita disponibilidade, muita entrega, muita determinação. E nesse sentido, quer dizer, a Gulbenkian realmente reconheceu o nosso trabalho, que para meu ver tem que ser um trabalho com muita qualidade todos os dias. E por isso, todos nós devíamos ser todos os dias premiados. E eu sou todos os dias premiada ao vir para esta casa com as cento e tal pessoas que aqui trabalham, que é uma equipe fantástica, e com os tantos outros alunos, 400 alunos que por aqui passam em formação, e com grande parte deles com carências sociais, umas de nível social muito alto e outras de nível social muito baixo. E também isso, o Chapitó, pelo menos, mostra algumas portas, algumas áreas que se calhar desconhecidas e que eles aqui depois veem que têm, afinal, qualidades em certas áreas, por exemplo. Sem dúvida, quer dizer, eles já descobriram, não é? Quer dizer, nós já estamos há 28 anos, por isso, no terreno, somos relativamente bem conhecidos, eu acho, e por isso as pessoas estão interessadas também em procurar, e somos muito procurados pelos jovens como opção de estudo, que dá equivalência ao 12º ano, não é? 12º, 11º, 12º, e com a perspectiva de um quarto ano de especialidade. Por isso, quer dizer, o mundo profissional, ele também está pronto para recebê-los, e posso lhe dizer que, quer dizer, 90% dos jovens estão no mercado de trabalho e entram diretamente, porque saem daqui com uma grande formação, uma polivalência muito grande, nas artes e nos ofícios, e por isso, como são bons, têm lugar logo a seguir. E por outro lado, com toda a exigência e rigor que é estar no Chapitó. Não é para qualquer pessoa. Muito bem. E nesta altura é uma altura muito especial, porque é que eles quando metem em prática aquilo que aprenderam durante 3 anos. As provas, como é que têm estado a correr as provas? Eu assisti uma na segunda-feira, digo que gostei muito. Como é que têm estado a correr as provas ao longo destes dias? É claro que o resultado final é sempre bom, não é? Pese embora o trajeto de 3 anos, não é nada fácil. Quando se tem muito rigor e muita exigência, quando se requer alguma disciplina para o trabalho de corpo, não é? Nós trabalhamos muito com risco, não é? Trabalhar em alturas, trabalhar com o corpo é sempre muito arriscado. É preciso um trabalho, um treino permanente para um ensaio regular, não é? E depois, ao mesmo tempo, juntar a isso as carências sociais que muitos dos alunos aqui têm, que por isso, vindo sobretudo aqueles que vêm dos centros educativos, não é? Que vêm um bocadinho sem grandes referências sociais, por isso, além de trabalharem o corpo, o risco do trabalho e o corpo deles, é o risco de estarem numa sociedade que a partir de hoje rejeitou, e nós integramos, nós aceitamos. Por isso o resultado final é sempre bom. Claro. O trajeto é para quem consegue aguentar, e digo-lhe já que não é toda a gente que aguenta. São alunos especiais também, com professores especiais e numa casa muito especial. Estão convidados a visitarem também aqui o bar e o restaurante, não é, Teresa? Que temos exatamente uma programação paralela, ou seja, isto é uma casa transvertida. É isso mesmo. Ou seja, transvertida ou transvestida. Ou seja, de manhã e à tarde é uma coisa e à noite é outra. Transforma. Ou seja, transforma-se. Por isso, a parte da noite suporta a parte do dia. É assim, a nossa programação está fantástica, da parte da noite, que vai até às 2 da manhã, da Esplanada até ao Bartô, que durante o dia foi a Biblioteca Luísa Neto Jorge. E sempre com esta vista magnífica, por exemplo, aqui onde nos encontramos, vejo Lisboa praticamente toda, e só tenho que agradecer à Teresa a presença nas manhãs da Rádio Sim, e até à próxima. É uma vista que promete, porque nós, para lá disto tudo, temos o horizonte que é o Tejo, não é? Nem mais. Que nos leva a outras vidas e a outros projetos ainda. Teresa, muito obrigada, até à próxima. Quanto a nós, Cristina, acaba aqui esta minha viagem pelo Chapitão, nesta grande casa que adorei visitar e conhecer em pormenor. Um beijinho e até à próxima.